Você está ouvindo Hilux Pancadão do Dom Wagner, versão Dance. My mother warned me not to play with fire, yet I just keep on getting burned. My father told me not to feel desire, bicho, bicho. Yet I'm the child you never learned. So do you think that you can teach me how? How to love? Não esquece, não, estamos lá no Instagram. Ok, baby. Segue o Dom Wagner lá. Dom Wagner. Segue o Giba também, arroba Gilberto é o bicho. Bicho com X. Tô lá no YouTube também, inclusive tô gravando esse CD aqui ao vivo, gravando em vídeo também. Ou seja, se você tiver só ouvindo e você quiser ver a gravação, é só ir no meu canal no YouTube, youtube.com/GilbertoElBichoOficial. Aqui não tem como disfarçar. Aqui não tem como enganar. Aqui é ao vivo mesmo. Show me what I have to do. Meu instalador, cê deu elfo, cê deu homem pesado. Aí que manja do som, rei do pacote d'água.